caralho. Meu cartão zerado, ainda não comprei meu carro. Eu passo por baixo, se cobrador é braço. Não chove em São Paulo, meu cabelo molhado. Seu chefe tarado, correr pra que lado? Justiça que tarda, cobrança não tarda. No final do mês, tá tudo lá os boletos. No portão de casa, e admin se eu não pago. Se joga o meu nome, como está o fico? Na fila do banco, do supermercado. Eu quero mais que o salário, quero tempo e cuidado. Eu quero mais que barraco, é necessário sobrado. Morar com meu macho, sem pensar em prazo. Entende o que eu falo? Pagar sem atraso. A parcela dos pratos que eu encomendei só pra fazer um agrado no dia do noivado. Saio cedo, pronto pra encarar mais um dia sem medo. Vejo um mundo de estresse desabando na cabeça. Me incomoda, mas pra mim não é segredo. Meu bem, com pensamento em você. Dou um talento no meu trampo, pro trabalho crescer. E no fim do expediente, metrô tá muito quente. Não importa que eu tô doido pra te ver. Comprei umas rosas na floricultura. Na esquina, os cana me deram madura. Na passarela, tiazinha esconde. E a bolsa com medo da pele escura. Tá da minha bala, quando o dia acaba, a noite vai surgir. Teu abraço te dá meu cansaço, me leva daqui. Curtindo minha rainha, mulher. Faça o que tu quiser, só pra ganhar cafuné. Quando a noite chegar, saber que o dia te entregar essa parada. Quero fazer.